Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, meus amigos da Rio Sul Rádio, aqui quem fala é o DJ Nandão. Estamos começando o primeiro programa da série Criadores e Criaturas. Esse programa vai rolar todo domingo às 6 da tarde. E o que, que a gente vai ter aqui? Vamos ter versões exclusivas, covers diferentes, algumas coisas inusitadas, algumas outras bem estranhas e principalmente regravações de grandes sucessos com outra roupagem, de um jeito que você nunca ouviu. Então vamos lá, vamos começar com Ultraje a Rigor, cantado pelos Irmãos Leão. Eu gosto é de mulher. Criadores e criaturas. Vou te contar o que me faz andar. Se não é por mulher, não saio nem do lugar. Já não tento nem disfarçar. Que tudo que eu me meto é só pra impressionar. Mulher de corpo inteiro. Não fosse por mulher, eu nem era roqueiro. Mulher que se atrasa, mulher que vai na frente. Mulher dona de casa, mulher pra presidente. Mulher de qualquer jeito. Você sabe que eu adoro um peito. Peito pra dar de mamar. Peito só pra enfeitar. Mulher faz bem pra vista. Tanto faz se ela é machista ou se é feminista. Você pode até achar que é um pouco de exagero, mas eu sei lá, mas eu sei lá. Nem quero saber. Eu gosto é de mulher. Eu gosto é de mulher. Eu gosto é de mulher.

mais nada, eu me apresento outra vez. O peso pesado do Mike, teste 1, 2, 3. Eu tenho fé que meu caminho é no requinte do sal. Eu tenho a força e coragem de um guerreiro que amo. Vê se me escuta, e ali é a batida perfeita. Eu tô na luta, respeito só tem quem respeita. Então respeita a família direito. Cada um sabe a cruz que carrega no peito. E tem sempre o Zé na vida querendo te atrasar. Finge não te advogar, mas na hora que o bicho pega o tal Zé do catalata, o louco é pra atrapalhar, mas tu sabe como é que é. Coração de malandro bate na sola do pé. Tamo nicho de um filme que não tem dublê. E orçamento baixo, é sucesso na TV. Eu mato a bola e não me leve a mal. Eu faço samba tipo sabotagem, rap tipo Simonão. Samba tipo sabotagem, rap tipo Simonão. Samba tipo sabotagem. É, eu faço rap tipo Simonão. Eu faço samba tipo sabotagem, rap tipo Simonão. Samba tipo sabotagem, rap tipo Simonão. Samba tipo sabotagem, rap tipo Simonão. Você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você quis não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Eu vejo seus erros, não há nada de novo. Ainda somos iguais, então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Seu nome não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Yeah, yeah. Você diz não saber o que houve de errado. E o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Não me abandone jamais. Everywhere the lost my kettle, my Appaloosa, black water. Coisas estranhas aqui. Esse aí foi o Raul Seixas cantando White Wings, que nada mais é do que Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Antes teve Chima Roots com Meu Erro dos Paralamas, Marcelo D2 cantando O Velho Simonal, Nem Vem Que Não Tem, e antes teve Biquíni Cavadão com Tempos Modernos, do Lulu Santos. Daqui a pouquinho tem mais. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas de volta aqui na Rio Sul Rádio. No primeiro bloco a gente tocou versões de músicas brasileiras. Agora vamos tocar músicas internacionais. Abrimos com Westlife tocando Billy Joel. This is the rhythm of the night!

catch my breath before I start off again. Driven on without a moment to spend, to catch an evening with a drink and a friend. I let my skin get too thin. I'd like to pause, no matter what I pretend. Like some pilgrim who learns to transcend, learns to live as if each step was the end. Esse é o Criadores e Criaturas. Eu já era fã da Nelly Furtado antes dela gravar essa música. Agora que ela gravou Time Stand Still do Rush, subiu mais ainda no meu conceito. Antes a gente ouviu Sarah Brightman com Dust in the Wind, do Kansas, outra banda de rock dos anos 70. Antes disso, teve uma japonesa muito bacana chamada Asako Toki, cantando Breakout do Swing Out Sister. A primeira foi Art Garfunkel, da dupla Simon Garfunkel, junto com James Taylor, cantando Crying in the Rain do A-ha. Essa você já ouve aqui na programação da Rio Sul Rádio. Criadores e Criaturas. Bom, esse aí foi o primeiro programa Criadores e Criaturas. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, a mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Domingão, 18 horas. Um abraço, gente. Até mais. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.